palavra cai no chão, cai no chão dessa maneira. Uma palavra de madeira em cada mão, imbu e cerejeira, bem leve, leve, releve.